Ficheiro 19. Minha querida Nete, às vezes eu penso que a Xuque nunca amou-me. Fico parada a olhar para o meu corpo nu no espelho. Que havia ela de amar? Me pergunto. Tenho o cabelo curto e engarapinhado, porque já não lhe estico. Uma vez a Xuque disse, adorava ele assim, não era preciso esticar. A minha pele é escura, o meu nariz é só um nariz. Os meus lábios são só uns lábios. O meu corpo é só um corpo de mulher a atravessar as mudanças da idade. Não tenho nada de especial para ninguém amar. Nem cabelo encaracolado cor de mel, nem belezura. Nada jovem e fresco. Mas o meu coração deve ser jovem e fresco, porque parece estar a desabrochar sangue. Falo muito sozinha, parada na frente do espelho. Sally, digo, a felicidade no teu caso foi só uma ilusão. Como tu nunca teve felicidade na vida, antes da Xuque, tu pensou que estava na hora de lhe ter e que ela ia durar. Tu até pensou que tinha as árvores do teu lado, a terra inteira, as estrelas. Mas olha para ti, quando a Xuque foi embora, a felicidade desertou. De vez em quando recebo um postal da Xuge. Ela e o Germaine estão em Nova York, na Califórnia. Foram ver a Mary Agnes e o Grady no Panamá. Sou, parece ser o único que compreende os meus sentimentos. Sei que tu me odeia por eu ter-lhe afastado da Nettie, diz ele. E agora ela está morta. Mas eu não odeio ele, Nettie. E não acredito que tu está morta. Como é que tu pode estar morta? Ainda lhe sinto. Talvez como Deus tu tenha mudado e tornado uma coisa diferente, para quem eu terei de falar de maneira diferente. Mas tu não está morta para mim, Nati, e nunca há de estar. Às vezes, quando me canso de falar sozinha, falo contigo. Até tento alcançar os nossos meninos. Sou, continua sem acreditar que tenho filhos. Onde é que tu arranjou filhos? Pergunta ele. O meu padrasto, respondo. Quer dizer que ele sabia foi ele que te fez mal? Desde o princípio? Pergunta ele. E eu digo, sim. Sou, abana a cabeça. Depois de todo o mal que o sou fez-me, sei que tu te pergunta. Porque é que eu não odeio ele? Não lhe odeio por duas razões. Primeiro, porque ele ama a Xuge. E segundo, porque a Xuge costumava amar ele. Além do mais, parece ele está a tentar se endireitar. Não digo isto só porque trabalha e limpa a porcaria que faz e aprecia algumas das coisas que Deus fez por brincadeira. Digo isto porque agora. Ele ouve mesmo quando nós fala com ele. E uma vez, a propósito de nada, numa conversa que nós estava a ter, ele disse: Sally, penso que é a primeira vez vivo na Terra como um homem normal. Parece uma experiência nova. A Sofia e o Harpo tentam sempre me arranjar um homem. Eles sabem que eu amo a Xuge, mas pensam que as mulheres amam sem querer. Qualquer pessoa que está à mão serve. Sempre que vou no bar do Arpo, levo com um homenzinho qualquer vendedor de seguros. Sou. Tenho de vir-me salvar. Diz para o homem: Esta senhora é minha mulher. O homem desaparece porta fora. Nós senta, bebe uma bebida fresca. Fala sobre o tempo que nós viveu juntos com a Xuge. Fala sobre a época que ela veio para casa doente, a cançãozinha estropiada que ela costumava cantar. Todas as belas noites nós passou no bar do Arpo. Já nessa altura você costuravas bem, diz ele. Lembro dos vestidinho bonito que a Xuge usava sempre. Sim, respondo. Os vestidos assentavam sempre bem na Xuge. Você lembra-se a noite que a Sofia partiu os dentes da Mary Agnes? Pergunta ele. Era impossível esquecer, respondo. Nós não fala sobre os problemas da Sofia. Nós continua sem conseguir rir disso. Além do mais, a Sofia ainda tem problemas com aquela família. Ou melhor, com a menina Eleanor Jane. Tu não fazes ideia, diz a Sofia, o que aquela rapariga já fez-me passar. Lembras que ela costumava me incomodar sempre que tinha problemas em casa? Pois olha, começou-me a incomodar sempre que acontecia alguma coisa boa. Assim que apanhou aquele homem com quem casou, veio a correr para mim. Oh, Sofia, disse ela, você tens de conhecer o Stanley Earle. E antes que eu abra a boca para responder, tenho o Stanley Earle no meio da minha sala. Como vai, Sofia? Disse ele, sorrindo e espetando a mão. A menina Eleanor Jane me falou muito sobre a senhora. Ainda gostava de saber se ela contou para ele que obrigavam-me a dormir debaixo da casa, diz a Sofia. Mas não perguntei. Tentei ser educada, agradável. A Henrietta pôs o rádio muito alto no quarto da estrazeira. Eu quase teve de gritar para eles me ouvirem. Eles ficam parados a olhar para as fotografias dos meninos na parede e a dizer os meus rapazes ficam muito bem de farda militar. Onde é que estão a lutar? Quis saber o Stanley Earle. Aqui mesmo, na Geórgia, disse eu. Mas logo, logo vão para o outro lado do oceano. Ele me perguntou se eu sabia para onde iam destacar eles. França, Alemanha ou Pacífico. Como não sei onde fica nenhum desses lugares, respondi. Não. Ele disse que queria combater, mas tinha de ficar cá para gerir a fábrica de algodão do pai. O exército precisa roupa, disse ele, para lutar na Europa. Azar o deles não combaterem na África, riu. A menina Eleanor Jane sorriu. A Henrietta pôs o som no máximo, uma música de brancos, muito triste, que parecia não sei o quê. O Stanley Earle estalou os dedos e tentou bater com um dos pés bem grandes. Tem uma cabeça comprida, espetada no ar, e o cabelo tão curto que parece penugem. Os olhos são azul elétrico e quase nem pestanejam. Meu Deus, pensei. A Sofia me criou praticamente, disse a menina Eleanor Jane. Não sei o que nós teria feito sem ela. Bom, disse o Stanley Earle, toda a gente de cá é criada por pessoas de cor. É por isso que nós é tão boa gente. Me piscou o olho e disse para a menina Eleanor Jane. Bom, doçura, está na hora de nós ir andando. Ela saltou do assento como se alguém tivesse-lhe picado com um alfinete. Como é que a Henrietta está? Perguntou ela. Depois sussurrou. Eu lhe trouxe uma coisa com inhames tão bem escondidos, ela nunca vai desconfiar. Foi a correr no carro e voltou com uma caçarola de atum. Bom, disse a Sofia, uma coisa tenho de dizer a favor da menina Eleanor Jane. Os pratos dela enganam quase sempre a Henrietta. E isso é muito importante para mim. Claro que eu nunca digo para a Henrietta quem lhes fez. Se eu dissesse, eles voavam pela janela fora. Ou então ela vomitava, como se lhe tivessem deixado enjoada. Mas finalmente a relação da Sofia e da menina Eleanor Jane acabou, pensei. E não teve nada a ver com Henrietta, que odeia a menina Eleanor Jane. Foi a própria menina Eleanor Jane e o bebê que ela teve. Sempre que a Sofia virava, a menina Eleanor Jane enfiava o Reynold Stanley Earle na cara dela. Ele é uma coisita branca e gorda, quase sem cabelo. Parece pronto para entrar na marinha. Não é querido o bebê Reynolds? Disse a menina Eleanor Jane para a Sofia. O paizinho adora ele, diz ela. Adora ter um neto com o mesmo nome que ele. Ainda por cima, tão parecido com ele. A Sofia não respondeu. Ficou parada a passar a ferro uma roupa da Suzy Q e da Henrietta. E é tão esperto, disse a Eleanor Jane. O paizinho diz que nunca viu um bebê tão esperto. A mãezinha do Stanley Earl diz é mais esperto que o Stanley Earl quando tinha esta idade. A Sofia continuou calada. Finalmente, a Eleanor Jane reparou. E sabem como são alguns brancos? Não conseguem largar o osso? Quando querem muito uma coisa, tentam-lhe arrancar, nem que seja à força. A Sofia está muito calada hoje, disse a menina Eleanor Jane, como se estivesse a falar com o Reynolds Stanley. Ele olhou para ela com os seus olhos grandes que não piscam. Tu não achas ele querido? Perguntou outra vez. Gordo é, respondeu a Sofia, virando o vestido que estava a passar a ferro. E é querido, disse a menina Eleanor Jane. Mais rechonchudo era impossível, disse a Sofia, e alto. Mas também é querido, insistiu a Eleanor Jane, esperto. Ela pegou nele e deu um beijo num dos lados da cabeça dele. O menino esfregou a cabeça e disse, hi-hi-hi. Não é o bebê mais esperto que tu já viu? Perguntou ela para a Sofia. Tem uma cabeça bem grande, disse a Sofia. Você sabes que há muita gente que dá muita importância para o tamanho da cabeça. Também não tem muito cabelo. Calor é que não vai ter no verão. Ela dobrou a roupa que passou a ferro e lhe pôs numa cadeira. É um bebê querido, esperto, bonito. Inocente, disse a menina Eleanor Jane. Não adoras ele? Perguntou para a Sofia, sem rodeios. A Sofia suspirou. Pousou o ferro. Olhou para a menina Eleanor Jane e para o Reynolds Stanley. Durante esse tempo todo, eu e a Henrietta estava num canto sem dizer nada. A Henrietta faz de conta que a menina Eleanor Jane não existe. Mas nós as duas ouviu o barulho que o ferro fez quando a Sofia lhe pousou. O barulho tinha muito significado. Velho e novo. Não, senhora, disse a Sofia. Eu não adoro o Reynolds Stanley Earl. Pronto. Era isso que você queria saber desde que ele nasceu. Pois agora já sabe. Eu e a Henrietta levantou a cabeça. A menina Eleanor Jane logo pousou o Reynolds Stanley no chão, onde ele desatou a gatinhar, deitando coisas no chão. Ela foi direita na pilha de roupa passada a ferro da Sofia e virou tudo de pernas para o ar. A Sofia pegou na roupa, lhes endireitou, e se pôs junto da tábua com a mão no ferro. A Sofia é o tipo de mulher que tudo que pega parece uma arma na mão dela. A Eleanor Jane começou a chorar. Ela sempre gostou da Sofia. E sem a menina Eleanor Jane, a Sofia nunca teria sobrevivido na casa do paizinho dela. Mas e daí? A Sofia nunca quis ir lá para casa. Nunca quis deixar os seus próprio filho. É tarde demais para choradeira, menina Eleanor Jane, disse a Sofia. Agora nós só pode rir. Olha para ele, disse ela. E ela ri mesmo. Ele ainda nem consegue andar e já está na minha casa a bagunçar tudo. Eu convidei ele para vir. Me importo se ele é querido ou não? Aquilo que eu penso vai mudar alguma coisa na maneira como ele vai me tratar quando crescer? Tu não gosta dele só porque é parecido com o paizinho, disse a menina Eleanor Jane. Você é que não gostas dele porque ele é parecido com o seu paizinho, disse a Sofia. Eu não sinto nada de nada por ele. Não gosto dele? Não detesto ele, só quero que não ande pela casa a toda a hora a bagunçar as coisas. A toda a hora? A toda a hora? Repetiu a menina Eleanor Jane. É um bebê, Sofia, Ainda nem tem um ano. Só cá veio 5 ou 6 vezes. Pois eu sinto que ele não sai de cá, disse a Sofia. Não entendo, disse a menina Eleanor Jane. Todas as outras mulheres de cor que eu conheço adoram crianças. A tua atitude não é normal. Eu adoro crianças, disse a Sofia. Mas todas as mulheres de cor que dizem adoram o teu bebé estão a mentir. Gostam tanto do Reynolds Stanley como eu. Mas se você é tão mal criada que lhes pergunta, o que é que espera que ela responda? Algumas pessoas de cor têm tanto medo dos brancos que até dizem gostam de trabalhar no algodão. Mas ele é um bebé, disse a menina Eleanor Jane. Como se isso resolvia tudo. O que é que tu quer de mim? Disse a Sofia. Eu sinto qualquer coisa por você, porque de todas as pessoas na casa do seu paizinho, tu me tratou com alguma bondade humana. Mas por outro lado, de todas as pessoas na casa do seu paizinho, eu também lhe tratou assim. Bondade é tudo o que eu tenho para lhe oferecer. Eu não tenho nada para oferecer para os teus familiares, só o que eles oferecem para mim. Eu não tenho nada para oferecer para ele. Por essa altura, o Reynolds Stanley já estava na enxerga da Henrietta e parecia com vontade de atacar o pé dela. Depois começou a morder a perna dela e a Henrietta levou a mão no parapeito da janela e lhe deu uma bolacha. Eu sinto que tu é a única pessoa que gosta de mim, disse a menina Eleanor Jane. A mãezinha só gosta do Júnior, disse ela, porque é dele que o paizinho gosta de verdade. Bom, disse a Sofia, agora você tens o teu marido para lhe amar. A única coisa que ele ama é a fábrica de algodão, disse ela. Às 10 horas da noite, ele ainda lá está a trabalhar. Quando não está a trabalhar, está a jogar póquer com os rapazes. O meu irmão vê muito mais o Stanley Earl do que eu. Talvez tu deva deixar ele, disse a Sofia. Você tens família em Atlanta? Vai para lá, arranja um trabalho. A menina Eleanor Jane atirou o cabelo para trás, fez de conta que nem ouviu. Tão absurda era a ideia para ela. Eu tenho os meus próprios problemas, disse a Sofia. E quando o Reynolds Stanley crescer, vai ser um deles. Não vai nada, disse a menina Eleanor Jane. Eu sou a mãezinha dele e não vou lhe deixar ser mau para as pessoas de cor. Tu e que exército? Perguntou a Sofia. A primeira palavra que ele vai falar provavelmente não vai ser nada que aprendeu com você. Estás a dizer-me que nem sequer vou conseguir amar o meu próprio filho? Disse a menina Eleanor Jane. Não, respondeu a Sofia, não é isso que estou a dizer. Estou-lhe a dizer que eu não vou poder amar o seu filho. Você pode-lhe amar quando quiser, mas é melhor se preparar para sofrer as consequências. É assim que vivem as pessoas de cor. Por essa altura, o bebé Reynolds Stanley estava em cima da cara da Henrietta a se babar todo e a chupar, a tentar dar beijos. Pensei que a qualquer instante ela ia dar um estalo nele. Mas ela ficou muito quieta enquanto ele lhe examinava. De vez em quando ele parecia estava a espreitar para dentro do olho dela. Depois sentava com um saltinho no peito dela e sorria. Tirou uma das cartas dela e tentou-lhe dar uma dentada. A Sofia aproximou e tirou ele. Ele não está a me incomodar, disse a Henrietta. Faz cócegas. Me incomoda a mim, disse a Sofia. Bom, disse a menina Eleanor Jane para o bebé, pegando nele. Nós não é desejado aqui em casa. Falou numa voz muito triste, como se já não tivesse nenhum sítio para onde ir. Obrigado por tudo o que tu fez por nós, disse a Sofia. Ela também não estava com boa cara e tinha um bocado de água nos olhos. Quando a menina Eleanor Jane e o bebê Reynold Stanley foram embora, a Sofia disse: é nestas horas que eu tenho a certeza não foi nós que fez este mundo. E todas as pessoas de cor que dizem nós têm de amar toda a gente não olharam com atenção para o que julgam que estão a dizer.